Uma Fox. Tráfico, Luiz, boa tarde. Prossiga. M1-41, para informação, temos um helicóptero da Polícia Militar, 507, próximo ao marcador externo. Não irá interferir na aproximação. Zona 7, circuito será em coordenação com a torre, mantendo 1010. O controle 120.8, torre 18.6. E o transponder é o 0116. Correto, Bravo que Luiz, que chame a torre 18.6 para o acionamento. Um bom treinamento. São 3805, vento 1.40 graus, 1.12 nós, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem, pistão 0, já 3.20. Eu vou continuar aqui, eu vou aqui, vou para a zona 7, vou do ponto, vou para o ponto, eu não quero que eu vou. Ok, mantém escute, aguarde a cópia, November Yankee Mike. Cópia, para puxa acionado, passo para a 3.2.2.3.0. Autorizado, passarei 2230, chame táxi. Vou lá, táxi, passarei. M1-41, agradeço. O 3B5626, initially fly to Bons Arrival. Roger, 3B5626, Bons Arrival, nothing having very much to Bons Intersection, and quite well, Bons Arrival. A 393, Recife, 12251, alterne 1-3325. 393, obrigado. O Vitor Charlie Hotel, eu recebo o nível 125, 12.500 pés. Confirme a sua altitude. Copiado, desça para o 050, o Vitor Charlie Hotel na Pro de Mare. Salvador, 924, boa. 350, na saída Puca, agora no 924. 2, confirmado 350? 350, foi o que passaram pra gente. 350, confere, obrigado. Pioneiro 32, bom voo, vai chamar agora o Centro Recife, em 12685, alternativa 12545, boa viagem. Salvador, 3805, boa, na sua escuta, passa 2.500. 3805, 340, saída da EL. 340 na da EL, 3805. 3206, vai chamar agora o Centro Recife, na frequência 12.625, alternativa 12.545, e solicitar ao mesmo pro Edifrote. Chamar, obrigado. Para... ingresso na 1.0 e decolagem. Só confirmando, o senhor decola da taxi a partir da interseção até ou pretende prosseguir até a cabeceira? Tem 1.0 no meio das alas. A taxi hotel, boa viagem. 393 em 1.251, alterna 1.3325, centro receita. Sou guardião de 1. Guardião 01 no controle, prossiga. Chamado já pouso no CAP, chamada para a hora da decolagem. De frequência. Mike Bravianco, prossiga para o nível 060. Mike Bravianco, prossiga para o nível 060. seguro, não é isso? Ok, então, para o mesmo destino, 500 pés, seguindo a proa noroeste, permanece o mesmo código transponder, informe pronto para decolagem, Tango Dia Bravo. Ok, no aeródromo vento no 30 graus, uma dúzia, nós acuse fora do solo, Tango Dia Bravo. Mike Eco Delta está autorizado a alinhar e decolar da pista 17, 130 graus, uma dúzia, nós, Mike Eco Delta. 6141, solo 57, libera a direita, solo em 1219. Quebrando 219, graças por 6141. Boa. Voo no 600 tem livre decolagem da 10, 130 graus, com 1219. Livre decolagem 100. Torre Otâmica Bravo, decolado, se autorizado, controle campo. Controle em 19, confirmando em 1208, até a volta, Otâmica Bravo. Até a volta, Bravo, 108. 10, chame a torre, 186. Alô, Salvador, boa tarde, Xenemi 141, livrou. Pô, Xenemi 141, táxi e Alfa, chame a da Juliette. E Alfa, vai chamar antes da Juliette, 6141. November, Yankee Mike, cópia. Yankee Mike, cópia. Autorizado no local, com sobrevoo em Mata de São João, a 1010, corredor forte, decolagem da 17, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, torre 186, transponder 0117. Acabou muito mais, você vai lá, teste na curva esquerda, para todo o forte, que não me sai sobrevoo, então a vela mais quieto. No controle, 0117, controle 128, torre 186, acabou muito mais. Correto, chame a torre para o táxi, para o acionamento de táxi, November Yankee Mike. Parou a torre, para o táxi, acabou muito mais. Decolou ao 59, corredor, axé, controle 1208 até a volta, Mike Eco Delta. Pela Juliette. E a Juliette prosseguindo para o portão 5, 6141. Cópia. Autorizado, Congonhas, nível 360, via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Pirassununga, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, vai interceptar Pesulu 16, o controle 120 decimal 8, transponder 5037. Gono 333, chame para o pushback acionamento. Oito Recife, em 1251, alternativa 13325. 1251, alternando 3325, tá 3805, graças a Deus. Mike Bravian, que vai descer para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado para o procedimento ILS, reporte estabilizado. Após a voa direta. Controle, o azul 41 no meia estabilizado. Pode passar para o 2? Afirmativo, torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. 81, boa tarde. Controle 1208, grato. 394. Claro, taxi da 3283, 72 é o PLB, 3 horas, Recife. Gente, o TAM 3283, táxi lento pelo pátio em Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1826, TAM 3283. Gente, muito obrigado, boa tarde, TAM 3283. Stand by. DB 5626, initial flight to maintain in bomb seat position. Lima Papa Mike, controle, prossiga. Lima Papa Mike, decolado de Serra Indeco, Índia, LCIA, prosseguindo para Morro de São Paulo com sobrevoo em São Roque do Paraguaçu. 03 a bordo, acionado 0117. Afirmativo da aeronave, se apresentou o plano de voo, Salvador? Afirmativo, apresentou, já está vigorando desde os 30 da passada, foi um Romeo 44. Obrigado, confirmando Lima, Papa Mike, reporte a 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, Lima, Papa Mike. Lima, Lima, Foxtrot, Recife agora em 128.8, alterne 1260, bom voo. Subida é arbor, após o arbor direto, conquista, o controle 120.8, acione 5041. 110 é o nível, saída com de vigilância. Costarão 398, nível subindo para 110, saída Conde. O Lima Papa Mike acione 4 transponder. Poderia confirmar para o Lima Papa Mike. Corrigindo, acione identificação. Lima Papa Mike. Voa 600, chame o centro Recife em 12685, alternativa 12545. Mal Recife 12685, alternado 2545, no 600, boa tarde. Boa tarde. O Lima Papa Mike forma o tráfego à sua direita, 2 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés no porto de Aratu, é um Romeo 44. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio, só mais um instante. Chame só, Leona 219. Lua direita, sal 29, azul 4190. O Lima Papa Mike mude o código transponder para 0224. 0224. Que Luiz, pista no 7. Chame antes da Juliette. E Alfa, chama antes da Juliette, patrão na Euromeia. Solo voo no 394 com 145 a bordo, 3 horas e 26. Alterna Campinas, está pronto para táxi. Bruno 394, clear o táxi, pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 186. Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 181, medo de gol 1394. Mantém 10. Alemão até 10, 3283. Manda para Neymar, chame a torre 186. 186, chame de Bravo. Lima Papa Mike, vivo frequência 2345, não há atraso para reportar, além do anterior, até o regresso. Controle Salvador, soltaram no 443, tem um canal. Que Luiz que decolou 06, curva esquerda agora para cruzamento do campo no primeiro terço da pista. Parte perna do vento da pista no 7, bravo que Luiz que... Passarelo 2230, decolou 06, chame controle na frequência 1208, boa tarde. Obrigado, até já. Até já. Mike Bravo Yankee, passando agora a posição zona, complete aproximação, torre 18-6. Yankee, grato, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, passarido 2230, descolou na sua escuta. Descolado 2230, submantenha nível 180, saída Arbor. 80 na Arbor, passarido. Yankee. Gente, Yankee, continue a aproximação, sua intenção é completar no 017. Confirme o Zep, por gentileza. 130 graus, 129. Positivo, após a passagem do externo, solicitamos autorização para circular e fazer pouso na 107. Yankee. Informativo, Yankee. Pouso externo. Yankee. Gente, mantenha a perna do vento, aguarde instruções para girar a base. Bravo, Kiluiski. Salvador, o Tanger Bravo, visual com edifício da Animar, vai para pouso autorizado, chama para a nova decolagem, Tanger Bravo. Cliente Tango Índia Bravo, mantém o setor, aguarde para aproximação e pouso naquele aeródromo. Confirmando, meu seu pátio de estacionamento na RMAR, aguarde para aproximação e pouso naquele local. Positivo, está aguardando então, Tango Índia Bravo. Bravo, Kiluiski, gire base agora, reporte na curta final, Bravo, Kiluiski. Gire base agora, vamos para a curta, para vocês. Então, 3283, livre decolagem, dono 0, 140 graus, 1 dúzia nós. O Papatango Mike Bravianque passou o marcador externo com o trem embaixo e travado. Yankee. Gente, Yankee, a sua intenção circular pela direita da 7, a número 2 para aquela pista, número 1 na curta final, aproximadamente uma milha, tráfego de pequeno porte, tipo Cessna 150. Prosseguindo para aquela cabeceira, reporte visual com o mesmo Mike Bravianque. Yankee. 394, a linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém cabeceira no 0, 1, 3, 4. 4, 1, 9. Ok, o azul 4, 1, no meio, mantém a posição. O seu portão é 03. Está ocupado por um Boeing da Gol. O tráfego vai iniciar o pushback em 2 minutos. E assim que possível, o senhor será autorizado a ingressar no pátio. Então, está aguardando a posição do tráfego. Então 3283, decolou 09, chame controle 1208. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Puxa, aqui assinamento, chame táxi. Camarada, táxi, dono 3. Bravo. Tango de Bravo, pode aproximar e acuse no solo na RMAR, o vento 130 graus, 1 dúzia nós. Tango de Bravo, pouso por quanto é risco naquele local. Positivo, 130, 1 dúzia. E passa para a nova decolagem, no solo e para a nova decolagem, Daniel Bravo. O Mike Bravi, o Mike Bravian, que gostaria de saber se a aeronave que pousou vai arremeter. Vai arremeter, já está na corrida para arremetida, reporte checado, vento 130, 1 dúzia nós, Mike Bravian aqui. Tá, Yankee se ajustando com a final da 197, baixado e travado, Yankee. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 5489. Mike Bravianque, livre pouso no 7130 graus, 1 dúzia nós, Mike Bravianque. Bianque. 1390, reportará com onde? Prossiga para o farol do Itapuã, onde fará espera, aguardando para prosseguir novamente para a toca remetida. Bravo, Kiluiski. Informativo. Oi, muito boa tarde, do Papatango, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, boa tarde. Prossiga, continue a aproximação, reporte, marcador externo, vento 120 graus, 129. Positiva intenção no externo, modificar e circular para pousando 17. Ciente. Voo no 394, livre decolagem 10, 120 graus, 129. Decolagem 3 para Guarulhos, nível 360. Apesulou, 16, Belo Horizonte, 13, Porto de Caldas. Saída com curva direita, Nadael, Leda, Brite. Controle 1208, código estadual 63, 1 5. Ok, só o transponder não compreendia o cotejamento, o Oxinéia 315. Ok, o transponder é 5053. Correto, chame no portão 612 quando pronto. 6315. Deixa eu parar. Zambra e Antimac. Ok, passou no marcado agora, solicitando a modificação, vindo a Charlie Hotel. Pergunte para a pouso 17. Modifique mantendo a proa norte, aguardando para aproximação e pouso, Vitor Charlie Hotel. Deixei a esquerda, proa norte, aguardando o Vitor Charlie Hotel. Ali mantendo 05489. Prosseguindo até o PAC 4, estacionar a frequência livre, Blas Yankee. Yankee, boa tarde. Boa tarde. 1394, decolou zona 2, controle 1208, uma boa tarde. 205, voo 394, obrigado. 1208, ok. Sete, aguarde. Autorizado a decolagem da 1-0-140, 1-0-9. Voo no 333, livre o táxi à direita, ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6. Voo Yankee Mike, livre decolagem, 1-7-140 graus, 1-0-9. Vitor Charlie Hotel, gira e base agora, reporte na curta final no 7, Charlie Hotel, 150 com 1-0-9. Positivo, girando base, vai reportar na curta, na 1-7, no Vitor Charlie Hotel. Se puder manter a presente velocidade, agradeço. Realmente? Se puder agilizar o procedimento para 1-7, agradeço, Charlie Hotel. Positivo, agilizando, tchau. Salvador, Torre de Salvador, é o 35626, está interceptando o localizador. 5626, continua a aproximação, reporte no marcador externo, 5626. Marcador externo, 5626. Aguarde, agora não é possível, aguarde. Alvandro Yankee Mike decolou aos 1-4. Ao atingir o litoral, curva à esquerda, manterá a espera no setor sul, aguardando para cruzar o prolongamento da cabeceira 28, Novembro Yankee Mike. Atente, ao terceiro linha do litoral, vai ingressar com curva à esquerda, mantendo a contra o vento 910 para o cruzamento, o Novembro Yankee Mike. Informativo. 35489 decolou de Salvador aos 1-4, chame controle em 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Mantenha o ponto de espera. Estou vendo na saída boa. 200 na arbora, 5429. Entra uma dúzia nossa, Charlie Hotel. Hotel. Marcador externo, de embaixo checado, 35626. Continua a aproximação, tráfego 17 já está aproximadamente meia milha da cabeceira, 130 graus, 129, 35626. Continuando a aproximação, avistando o tráfego. Desejo que não que Mike realize 360 pela direita, dá na contra o vendão no zero. Afirmo, 36 pela direita, acusa interceptando o Novembro Yankee Mike. Acusa, interceptando o Novembro Yankee Mike. Bravo, que Luiz, que na escuta. Tá visual com a aeronave da Trip na final da 1-0. Tem condições de passar a cauda para executar o tráfego pela direita? Afirmativo, então prosseguindo pela direita. Reporte para girar a base, pista no 7. Bravo, que Luiz, que. Bravo, 1-0-7, Salvador. Para no 443, a King mantém 5 mil passos. Sierra 1443, prossiga para 2 mil pés, o ajuste no 018, reposta estabilizado no LS. Sierra 1443, prossegue para 2 mil pés, ajuste no 018, reposta estabilizado. November Yankee Mike visual com tráfego da trip próximo a pouso na pista no 0. Afirmativa. Assim que a aeronave tocar o solo, pode efetuar o cruzamento com proa norte, prosseguindo para o setor norte do aeródromo, November Yankee Mike. Frente após o pouso do trip, prossegue o cruzamento com proa norte, November Yankee Mike. Guardião 07, seu destino é Ondina, 500 pés. Inicie o táxi até a interseção do Pátio 4, o Guardião 07. Possível, 500 pés então, acuse fora do solo, 140 com uma dúzia 9, o Guardião 07. Tomara fora 07, grato. O Tango Dia Bravo para Aratu, voo local, 0137, o transponder, 500 pés de altitude. O Tango Dia Bravo. 0137, frente, informe fora do solo, saindo com proa noroeste, 140 graus, 1 dúzia 9. Frente. O trip 5626, seu solo 18, chame solo 1219. 219. 07, fora do solo. Frente 07, mantendo a proa do litoral sul, aguarde transferência de comunicação. 07. Novembro Yankee Mike, mantenha presente proa por mais 30 segundos, posteriormente prossiga em direção ao corredor forte. Transfere o controle na frequência 1208, Novembro Yankee Mike. Vai manter a proa por mais 30 segundos após o corredor forte, vai trocar a frequência 120 decimal 8, Novembro Yankee Mike. Informativo. O Bravo que lhe é autorizado a base da 17, reporte na final 140 graus, 1129. Autorizado, recebe o controle, senhor. Controle agora em 1208, até a volta. Vai, volta, Bravo. Por. Autorizado. Mantendo 500 pés, inicialmente, seguindo a linha do litoral sul até o farol da barra. A decolagem da pista 17 com curva à direita. O controle 120, decimal 8. A torre 186 e o código transponder, acione o 0264, o Águia 05. Vamos com todos, prossiga. Vamos fazer uma forma de ouvir, pelo Estado, estamos com a continuação da sinal de Pico Sul para retornar a Salvador. Pode prosseguir pela linha do litoral ou atuar direto aqui da Itália. Inicialmente mantém a linha do litoral e aguarde transferência junto à torre. Gente, prossiga para o toque arremetido da 17, vento 140 graus, 12 a nós, Bravo Kiluiski. Bateado, mantém esse visual com a aeronave, torre 18,6, bom pouso. Guardião 01, prossiga. Linha do litoral, fica atento, tráfego sentido contrário, que é o Guardião 07, reporte visual com o mesmo. 289. Controle o gol 1333 da El Leda. Gol 1333, está acionado 5073. Afirmo. Então vamos inverter os dois últimos dígitos, 5037 seria o correto. Tudo aí, mantenha o nível 360, saída Leda. Saída Leda, inverteu o transponder. Controle ao Guardião 07. Guardião 07 confirmando para Ondina, reporte final pouso.